Prazer estar aqui e atendendo o convite para conferir essa palestra da organização do Conselho. Vou começar explicando o título. Esse título é uma invenção minha, uma palavra criada a partir da palavra catraca, que é um instrumento de controle de acesso, e procuro fazer um trocadilho com a palavra catequização, porque nós vivemos na América e a América de hoje foi colonizada pela cultura europeia e pelo poderio militar europeu no início do século XVI. E o pretexto ou a justificativa moral para a colonização da América foi a catequização de novas almas. Então a gente está vivendo um momento parecido na minha leitura dos políticos da evolução tecnológica do momento em que se encontra, onde é necessário haver um convencimento das pessoas de que o ciberespaço precisa ser recolonizado, né? Porque lá reina o caos, a liberdade excessiva, a libertinagem, sei lá o que, outros adjetivos negativos têm sido usados para justificar aquilo que eu vou estar descrevendo como um processo político sobre a evolução da tecnologia. Bem, eu imagino que todos tenham uma ideia do que seja o ciberespaço. Mas começo com alguns momentos refletidos sobre como chegamos a ele. Essa é uma maneira sucinta de eu colocar em uma lâmina como eu vejo a evolução da informática ou da computação desde a sua origem. O que eu acho notável na evolução da computação é que ela passou por momentos paradigmáticos com uma regularidade impressionante. Praticamente a cada década, o problema central que ocupou a ciência mudou a partir da solução do problema anterior, né? E o que a gente está vivendo agora é uma etapa onde seguindo o padrão que vinha se desenvolvendo até então, a cada dois ciclos de paradigma, de mudança de paradigma tecnológico, surge uma nova versão, um novo modelo de desenvolvimento e licenciamento predominante. Até o início do milênio, o modelo de desenvolvimento e licenciamento predominante para aquela etapa da evolução da computação refletia o que era mais eficiente do ponto de vista técnico e econômico. Então temos ali a fase monolítica, onde os grandes portos eram alugados e um contrato que fechava junto no pacote acesso ao código-fonte do software básico para desenvolvimento de aplicações e suporte, né? O modelo que a IBM inaugurou. Depois entramos com a revolução do downsizing, na fase em que o software é desenvolvido e comercializado e licenciado separadamente do hardware, né? Um modelo que foi explorado com bastante sucesso pelas indústrias de software proprietárias que não fabricavam hardware, Oracle, Microsoft, etc. E agora estamos no meio de um novo ciclo onde não está muito claro qual deveria ser, do ponto de vista técnico e econômico, o modelo de desenvolvimento e licenciamento que tende a dominar pela sua eficiência ou pela sua eficiência técnica ou econômica ou ambos. Então, nós que somos adeptos do movimento do software livre, gostamos de pensar que sim, o desenvolvimento colaborativo e o licenciamento permissivo são hoje, no estágio atual da evolução da computação, o modelo de desenvolvimento e licenciamento mais eficiente, técnica e economicamente. Sim, se a gente isolar a situação da computação e da informática de seus outros componentes políticos, sociais, econômicos e ideológicos, é possível que uma avaliação como essa, de que o modelo de desenvolvimento e licenciamento FOSS é o mais propenso a se tornar dominante por ser mais eficiente, econômico e tecnicamente, seria uma conclusão natural. Porém, há outros fatores aqui que eu quero trazer à atenção dos senhores no tempo que me resta para a palestra, que me justifica colocar um ponto de interrogação aí nessa tabela. Junto com o FOSS, lá estava o Software as a Service, né? Essa computação em nuvem vai nos levar a quê? Onde? Eu acho que é uma situação pior do que a do software proprietário, porque você abdica do controle dos seus dados passam a estar na mão de quem está lhe prestando o serviço, e você não sabe exatamente nem onde, nem como, nem de que forma você vai ter acesso amanhã aos seus dados. Hoje está tudo bem. Como disse o palestrante da palestra anterior, uma coisa é você comprar um avião, que o míssil funciona na hora do treinamento, outra coisa é esse míssil funcionar na hora da batalha. Né? Software as a Service, ele traz um problema parecido, né? De controle. Né? Qual o nível de controle que o usuário vai ter dos seus próprios dados? Se ele não sabe onde esses dados estão armazenados, ou se ele não tem controle dos elementos que entram nessa decisão, formato, mídia, etc. E a armadilha é sempre um custo. Toda inovação tecnológica que retira a autonomia do cliente, ela começa como uma solução racional, porque é mais barata. Mais barata para entrar. Então, a gente que batalha pelo software livre, sabe qual é o outro lado desse truque. Na hora de tentar sair de uma armadilha dessa, quem está já vitimado pela síndrome de Estocolmo digital, precisando racionalizar a sua situação de refém e de dependente do modelo atual, vai pendurar o custo da saída da armadilha na solução alternativa, na solução seguinte, e não na opção feita no passado de entrar nesse tipo de negócio, nesse tipo de relação com o fornecedor. Então, diante, por exemplo, dessa situação onde o custo de migração é colocado por quem existe na conta do software livre e não na conta do software proprietário, que o prendeu em formatos proprietários e em regimes de licenciamento abusivos, claramente abusivos, é só ler o Código de Defesa do Consumidor e a licença uma do lado da outra. Vendo que a situação é essa, que quem resiste racionaliza dessa forma, de colocar o custo da liberdade na solução seguinte e não no cochilo ao entrar na solução atual, a gente vê que a questão colocada aí sobre qual modelo prevalente nessa década ou nesse ciclo que estamos no meio dele agora, é uma questão não só técnica e econômica, mas também ideológica e política. Bem, o que me faz também refletir sobre que rumo é esse que estamos nele, tomando agora, ou estamos nele, no meio dele, no meio dessa transição, é o fato de que essa mudança de paradigma, de modelo de desenvolvimento e licenciamento, que geralmente acompanha cada dois ciclos de evolução tecnológica da computação, ele acontece também porque ele interfere, ele afeta, ele muda a maneira como a sociedade se comunica e como a sociedade exerce as suas práticas sociais com a intermediação das tecnologias de informação e comunicação. Então veja, com a internet, nós temos a possibilidade de que o meio de produção também seja distribuído. É como os projetos de software livre funcionam, como os projetos colaborativos funcionam. Então, isso afeta a forma tradicional de se controlar a produção. E qual é o efeito disso no plano político? O efeito disso no plano político é o seguinte: no ciclo anterior, onde software era tratado como mercadoria, um bem antirrival, ou seja, o valor de uso aumenta com a disseminação do produto e não diminui, como é o caso das bolsas Vuitton. Um editor de texto é o oposto da bolsa Vuitton em relação ao valor de uso, né? Quanto menos bolsa Vuitton, mais maior é o efeito de se exibir uma nos círculos sociais, né? Quanto mais um editor de texto é usado, maior o valor de uso dos formatos que ele implementa. Então, o momento ideológico, o momento de transição que a gente está vivendo hoje, eu me permito fazer um pequeno comentário. Eu vou ter um título chamativo, atrair, acho que uns 20 ou 30 pessoas, né? Depois que viram qual era o discurso, metade acho que já saiu. Então, o discurso vai ser esse até o fim, o plano político da evolução tecnológica. Então, quem acha que está no lugar errado pode aproveitar o momento para procurar outra palestra. São muitas agora, deve ter alguma outra palestra interessante. Muito bem, então, o que aconteceu no ciclo anterior? No período em que fazia sentido tratar software como bem rival, do ponto de vista econômico e técnico, coincidiu com um período da evolução bem peculiar. Aquele período de evolução da informática, onde havia escassez de software e onde havia demanda ilimitada. A partir do momento que essa fase se encerrou, a partir do momento que o software deixou de ser escasso e a demanda deixou de ser ilimitada, o modelo proprietário de licenciar software, controlando cada cópia, impedindo o usuário de descobrir como o software funciona, fazendo restrição ao número de instalações possíveis, deixou de ser eficiente do ponto de vista econômico. Porém, permitiu a quem chegou na frente desse modelo acumular riqueza com a maior velocidade já vista na história do capitalismo. E outra, como esse modelo de desenvolvimento e licenciamento também requer, para manter a escassez artificial que o justifica do ponto de vista econômico, formatos e padrões fechados ou restritos por restrições, por limitações legais, os líderes nesse modelo de desenvolvimento e licenciamento acumularam não só capital nesse processo, mas também poder político. Porque eles têm a discrição, por exemplo, de ameaçar um governo soberano como o da Coreia, de implodir toda a infraestrutura de informação do governo, eletrônica do governo coreano, se o governo coreano fosse adiante com o processo judicial de práticas monopolistas predatórias daquele fornecedor dentro do país. Então, em 2005, o governo da Coreia foi ameaçado de ter suas licenças de Windows revogadas se o processo judicial por prática monopolista predatória contra o fornecedor do sistema operacional continuasse no ritmo e na direção que ia andando lá na Coreia. Muito bem, então isso é um poder político que pode atrair um Estado que tenha propensões totalitaristas para parcerias, ou pode servir de moeda de troca política, por exemplo, em situações onde um candidato precisa de financiamento de campanha tem para oferecer opções de licitação do seu do governo, que o precisa de uma infraestrutura de TI, e ver num direcionamento em licitações a opção de receber favores de, durante a campanha seguinte. Então não deve ser à toa que a gente está observando hoje, por exemplo, o governo de São Paulo está sendo todo entregue a sua infraestrutura de TI a um fornecedor proprietário. E o governo de Minas, estão aí os dois grandes competidores na próxima eleição presidencial no Brasil, entregando praticamente toda o serviço de informação do Estado de Minas ao fornecedor da nova geração, que é o fornecedor de serviços de busca, de serviços online. Então, existe um poder político aí, concentrado nesse modelo anterior, que torna a questão de qual é o próximo modelo a predominar de desenvolvimento e licenciamento, ingênua se você não levar em conta o poder político acumulado pelo modelo anterior. Não é só em relação à eficiência técnica e econômica que a evolução da computação e da informática vão ser definidas para as próximas décadas. O rumo do que vai prevalecer. O que está acontecendo no governo chinês é outro exemplo em relação ao controle da internet. Então, o que a gente observa no cenário político dessa influência, dirigindo o que é mais preocupante para mim, a radicalização dos regimes de propriedade material no mundo inteiro. O que que a estratégia do modelo, dos grandes atores do modelo de desenvolvimento e licenciamento proprietário é a radicalização normativa? Porque é a única maneira de manter artificialmente a escassez que é o motor ou a energia do seu modelo de negócio. Então, a criminalização da troca de arquivos ou do compartilhamento na internet, ela precisa acontecer primeiro na cabeça do leigo, da sociedade, depois na lei, para depois virar instrumento de geração de escassez artificial. Então a gente está vendo isso hoje acontecer na mídia e nos fóruns, primeiro com a mídia, A história do pai veio mostra exatamente como é que a situação é colocada. A situação é colocada assim: compartilhar é crime, compartilhar conteúdo protegido por direito autoral é crime, e essas pessoas estão desafiando a lei e precisam ser punidas. E se não estão sendo punidas no ritmo adequado, vamos mudar as leis. O raciocínio é esse, Agora vejam bem, todo software livre, ele é também protegido pelo direito autoral. Ele é protegido pelo direito autoral para que aquele que queira lançar a mão do trabalho alheio para benefício próprio, sem seguir as regras da licença, não tem o direito de fazê-lo. Por isso, o software que era como o Linux, com a aplicação como o OpenOffice, tem lá a sua licença, protegida por direito autoral. Só que o direito autoral, no conteúdo compartilhado por intenção do autor, é usado para proteger o direito do autor de escolher como ele quer que sua obra seja disseminada. Para proteger exatamente o compartilhamento. Então, ao simplificar dizendo compartilhar conteúdo protegido por direito autoral é crime, o que se está fazendo é criando uma predisposição em quem aceita essa afirmação de que o ato de compartilhar em si é crime. E, portanto, software livre deve ser coisa do mal, porque prega o compartilhamento. Bem, esse é o primeiro passo. O segundo passo é aprovar leis que tornam cada vez mais difícil o compartilhamento. E é sobre isso que eu quis falar aqui, mas eu devo ter levado já uns não sei quantos minutos para chegar nesse momento. Talvez eu não tenha muito tempo para falar do que está acontecendo no mundo hoje, nesse segundo passo de radicalização normativa que vai dificultar o compartilhamento na prática. Eu vou tentar então, certamente não vou conseguir chegar ao final das transparências. O que a gente tem observado recentemente são quatro táticas que compõem uma estratégia de sobrevida do modelo proprietário, tentando manter a escassez artificial que torna o seu modelo de negócio e licenciamento viável artificialmente prolongado indefinidamente. A primeira estratégia é o chamado forum shift. O que é o forum shift? A ideia é a seguinte: quem quer uma radicalização do regime de patentes ou reforma do direito autoral para tornar o custo de provar que alguém violou o direito de outro transferido para o Estado, para a sociedade, não para quem quer fazer valer a lei, ou com critérios de prova mais frouxos para poder condenar mais facilmente em massa quem está infringindo lei de direito autoral, esse tipo de iniciativa de reforma legislativa que está acontecendo no mundo inteiro, como no Congresso Brasileiro com a proposta de cibercrime, de leis de cibercrime do senador Azevedo, e felizmente conseguimos parar na Câmara dos Deputados com a própria ação do movimento, né, de nós. Tudo isso está acontecendo no mundo inteiro da maneira que é possível a quem tem o poder de pressionar ou de sensibilizar ou de fazer valer os seus interesses no plano legislativo onde as leis são feitas, consegue. Vamos tentar aqui, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, por exemplo, fazer um tratado que obriga os países a fazerem leis que tenham pelo menos esses critérios em relação a direito autoral ou patentes. Bem, aí chega na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, os países em desenvolvimento reagem, como o Brasil e a Argentina fizeram em 2006, se não me engano, com a proposta da Agenda do Desenvolvimento, para pelo menos retardar esse processo de rolo compressor de radicalização dos regimes de propriedade material, direito autoral e patentes. Bem, então, o Brasil conseguiu mobilizar, junto com a Argentina, conseguiu mobilizar a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e botar na pauta a Agenda do Desenvolvimento. O que, que os fanáticos do controle fizeram? Largaram o fórum para lá, deixaram os que resistem a esse rolo compressor gastar suas energias na MPI e foram fundar outro fórum. Foram fundar o fórum chamado ACTA, onde lá eles se reúnem para elaborar um novo tratado internacional anti-falsificação, onde vão botar no mesmo bolo um punhado de coisas, inclusive controle de uso e de acesso à internet, a pretexto de estarem combatendo a falsificação. Então começa com a necessidade de combater a falsificação do xarope da Coca-Cola. Daqui a pouco estão dando, é o que eu gostaria de mostrar, poderes a autoridades alfandegárias de confiscar conteúdo eletrônico que está cruzando fronteira por fio ou satélite, de conteúdo que alguém suspeita que está violando uma patente de alguém em algum lugar, colocando, portanto, poder de censura numa autoridade fiscal em cima de qualquer roteador, de qualquer telco, em qualquer lugar do mundo. E como esse tratado está sendo negociado desde 2005, em julho teve a quinta rodada, de maneira secreta, ninguém sabe o que vai sair daí. Mas certamente o que sair dali vai ser uma precondição para países como o Brasil poderem continuar exportando suco de laranja, aço e coisas do gênero, se houver massa crítica para empurrar essa coisa. Então esse é o momento que a gente está vivendo, que me justifica colocar o ponto de interrogação naquele último quadro da tabela da evolução da informática que eu mostrei. Bem, existe uma outra estratégia de dourar a pílula da radicalização do regime de patentes que agora está invadindo a área de software, né? Que são as chamadas pontes de PI, pontes de propriedade imaterial, que os fanáticos do controle preferem chamar de propriedade intelectual. Se eu tiver tempo, eu chego lá para comentar por que que as pontes de TI são um problema para a evolução do software. Talvez eu só consiga ficar no ACTA. Se eu passar a mensagem do que está acontecendo no ACTA para vocês e por que que isso importa para o futuro da informática e da nossa sociedade informatizada, eu terei, em meu julgamento, aproveitado bem o meu tempo aqui e o de vocês de 45 minutos. Bem, então aqui eu estou explicando que também, não só na UMTI, eles tiveram que largar para ir para o Acre, mas também na Organização Mundial do Comércio houve uma reação parecida dos países em desenvolvimento, né? Houve aquela reação lá contra a globalização em Seattle, em 99, e houve também um movimento da diplomacia brasileira para descarrilhar o rolo compressor da radicalização patentária, radicalização da TI, no Fórum de Cancún em 2003. Né? Então, eles estão com as fichas no ACTA. Bem, o ACTA começou. Se você quiser, de onde eu tiro informações sobre o ACTA se as tratativas são secretas? Quem conhece o trabalho do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil, o trabalho do Ronaldo Lemos, o pessoal que cuida do Creative Commons no Brasil, eu vou fazer um paralelo. Existe um cara no Canadá que corresponde ao Ronaldo Lemos no Brasil. É ele que tem um blog que coleciona tudo que vaza sobre a ACTA, ele vai noticiando lá em forma cronológica. Então, essas referências que eu coloquei ali vêm do blog do Michael Gaister, eu acho que é esse o nome dele, né? Michael Gaister. E de um cara na Nova Zelândia que faz algo parecido que começou antes. Então, ele diz de onde surgiu o ACTA. O ACTA era uma iniciativa das polícias federais do mundo e das grandes empresas que tinham suas marcas físicas falsificadas, Coca-Cola, fabricante de cigarro, etc., de fazer um tratado para facilitar a apreensão e o combate à falsificação de marcas no tráfico comercial, nas alfândegas. Né? E aí o pessoal fanático pelo controle na área do conhecimento, querem proprietarizar o conhecimento a todo custo para manter a escassez artificial, onde a produção se dá em torno do conhecimento, sociedade do conhecimento, resolveram pegar a bandeira deles. Vamos ampliar esse tratado que está sendo negociado para combater falsificação de xarope e pirataria, para incluir direito autoral, patentes, etc. Então vamos. E estão fazendo isso de maneira secreta, começando em 2007. 2007, talvez não por coincidência, foi o ano em que o tratado, a proposta de negociação de um tratado internacional para dar direito de broadcasting aos donos dos canais, aos donos dos backbones, aos grandes impérios de telecomunicação, o que seria algo como criar uma nova camada de direito autoral pelo fato do sinal estar sendo retransmitido através de grandes redes, pelo dono de um canal físico, pelo dono de um satélite, ou pelo dono de uma companhia telefônica que controla a rede física, camada 1, num determinado país, seria a possibilidade de se criar direitos adicionais aos direitos de patente e aos direitos autorais por conta do dado estar sendo transmitido eletronicamente através de uma rede física. Essa iniciativa vem de um mandado concedido ao MPI em 62, uma reunião da MPI em Roma, uma reunião da ONU em Roma, e foi encampado pela MPI e foi um fórum no qual os grandes monopólios de comunicação atuais e as grandes empresas de telefonia concentraram seu poder de lobby de fogo para conseguir aprovar esse tratado. Mas os países em desenvolvimento na MPI resistiram. Em 2007, essa tentativa, que já durava 10 anos, foi finalmente naufragada na Assembleia Geral da MPI de 2007. Naquele mesmo ano, o pessoal que queria esse tratado de broadcasting, que poderia, por exemplo, criar catracas para o controle da distribuição de conteúdo compartilhado legalmente, como software livre, obras, Creative Commons, para quem é dono do backbone ou do provedor de acesso, correram para o então tratado de entre polícias e fabricantes de marca física, para incorporarem agora direito autoral e patentes no que estavam negociando. E agora, com a novidade, estão negociando de maneira secreta. Quando chegar, vai ser um pacote pronto que ninguém vai poder mexer, tipo o pacote de cibercrimes no Congresso Brasileiro. Então, entre outubro de 2007, por iniciativa do Departamento de Comércio americano, e abril de 2008, houve 5 reuniões para se escrever, produzir um rascunho desse tratado lá. E o que é que diz esse tratado? Eu estou citando aqui informações que vazaram e chegaram até o blog do Michael Gates, por exemplo. Também naquele portal que publica documentos que vazam pela internet. Esses são os capítulos que seriam tratados. WikiLeaks é outra. Na primeira rodada, os países participantes estão aí. Pode ver que são países do primeiro mundo ou países que foram cooptados em tratados bilaterais, como o caso do México no NAFTA e no caso do Marrocos com a União Europeia. Emirados Árabes depois saíram fora. O cerne desse tratado é que as autoridades alfandegárias terão o poder de embargar bens transportados por até um ano, mediante mera denúncia de um pretenso titular de direitos sobre os bens. Então, basta a alegação de que um software tem patente incidente sobre ele, como o kernel Linux, uma daquelas 235 nominadas patentes que o presidente da Microsoft alega em vários congressos de que incidem sobre o kernel Linux, para justificar, segundo o texto atual que está sendo negociado no Tratado Arte, que vazou, suficiente para embargar a retransmissão de qualquer download do kernel. Isso é a interpretação minha, né? Outra, essas mesmas autoridades podem impor multas, poderiam, se for aprovado esse tratado, impor multas a quem for considerado infrator. Quem denunciar e depois for provado que não cabia a denúncia, eu tenho uma patente sobre esse software aí, embarga a retransmissão dele, bloqueia qualquer download dos IPs que estão disponibilizando ele em qualquer lugar do mundo. A patente não incide? Então, desculpa, quem fez a denúncia está isento de responsabilidade por ter causado dano a quem foi prejudicado pela apreensão do bem nas fronteiras. Item 3. Outra, queriam obrigar, havia também uma iniciativa para obrigar a autoridade fiscal a informar o denunciante de quem é que está transmitindo, quem é que está recebendo, ou quem é que queria transmitir, quem é que queria receber. Isso a pretexto de aprender xarope de Coca-Cola na fronteira, entra aí agora tudo que é transmitido em bits, envolvendo denúncia de infração de patente e direito autoral. Bem, como eu só tenho 5 minutos, eu já dei o tom para vocês, né? Então, quando vocês verem o projeto de cibercrime empacar com o cibernão, com o meganão no Brasil, isso é apenas o primeiro passo, gente. Vem coisa feia e grossa por aí, que vai sim afetar a sobrevivência do software livre se essas coisas passarem. Quanto antes a gente ficar atento, quando esse negócio chegar no Senado brasileiro para ser sancionado ou não, vai ser a toque de caixa, tenho certeza. Porque por enquanto as negociações estão sendo feitas secretamente de como vai ser a redação desse tratado. Na segunda rodada, o torniquete foi apertando. Os Estados Unidos querem porque querem incluir denúncia de patentes naqueles direitos que a gente viu antes, né? E todos sabem como anda a guerra de patentes em relação ao software livre. Só tem a ganhar grandes fornecedores que perceberam como podem ganhar com o desenvolvimento colaborativo, e perde quem está em menor escala querendo produzir colaborativamente. Então, querem entrar também no custo mínimo da multa nos casos dos países aderirem ao tratado. Com quem fica o custo do processo? Também isso é item de negociação no tratado. A partir da terceira rodada, como começou a incomodar muito ativista que nada saía de oficial sobre o que estava sendo negociado, começaram a soltar notas lacônicas, dizendo, por exemplo, quais eram os itens que estavam sendo discutidos. Como aquela lista de 6 itens no início que eu mostrei, quais são os capítulos do tratado. A proposta é que o tratado fique pronto e seja negociado a partir de, no mais tardar em 2010, no ano que vem. E o tom aí em relação ao nível, ao custo, ao valor das multas, é que as multas e as penas que existem hoje nas leis no mundo inteiro não estão sendo suficientes para conter a prática de violação de patentes e direitos autorais no mundo. Então eles querem que com esse tratado, os países aderentes ao tratado façam uma nova rodada de legislação onde as penas por infração de direito autoral sejam mais rígidas e o custo para quem tem que fazer valer a lei, custo processual de arcar com as despesas do processo, recaiam sobre a vítima. No Brasil, quem pede uma ação judicial paga. Mas nos Estados Unidos não é necessariamente assim. Só em alguns casos o juiz tem que determinar as custas do processo, quem ganhou a ação é coberta por quem quer. Então eles querem uniformizar isso aí para tornar mais fácil para quem quer fazer valer as leis. Bem, na quarta rodada, eles resolveram que precisavam de mapear como é que está a legislação no mundo. Então, quem participou da quarta rodada levou para casa um dever, uma tarefa de trazer um relato de como estão as leis comparadas com as americanas em relação ao rigor de perseguir quem viola direito autoral ou patente. Né? Então, é uma espécie de mapeamento das catracas virtuais que foi passado como tarefa de casa dos negociadores para a quinta rodada. Coisas que o governo, que os negociadores do ACTA estão querendo saber, por exemplo, em cada país, como fica a responsabilidade objetiva ou subsidiária de quem facilita ou permite, por exemplo, um provedor de conteúdo? É basicamente o que está na lei azereira. Quem está negociando o tratado quer saber como está no mundo para saber o que precisa ser exigido no tratado para que fique tudo igual, o pior possível. E outra, aquele dispositivo mais nefasto do DMCA, que criminaliza a tentativa de mexer no DRM, qualquer que seja justificativo ou motivo, eles querem universalizar com esse tratado. No começo desse ano começou a haver mais movimento na sociedade civil com relação aos países do primeiro mundo estarem negociando isso aí de forma secreta. Na União Europeia foi aprovada uma resolução do Parlamento Europeu exigindo que os negociadores divulguem os documentos da negociação do tratado. Nos Estados Unidos foi, usando a lei FOIA, foi tentado algo parecido, mas a justiça não deu ganho de causa a quem queria transparência nas negociações. Foi vetado. Então, o que temos ainda é, da parte do governo americano, segredos sobre o que está sendo negociado no ar. E a quinta reunião foi agora em julho, em Marrocos. A sexta reunião vai ser em novembro, na Coreia, e o tratado deve ir para negociação política, para adesão dos países, já pronto, empacotado em 2010. Essa é a proposta. Então, o que nós estamos vendo é o Fórum Shifting como uma estratégia de fazer o jogo da pressão política por leis mais rígidas, mais sujo, porque é negociado secretamente, e mais autoritário, de cima para baixo, a partir dos países do primeiro mundo que hoje controlam a economia globalizada. Que hoje controlam boa parte do fluxo econômico na nossa sociedade globalizada. Então, essa palestra tem o objetivo de tornar os senhores que têm algum interesse no software livre conscientes de que no plano político é que a batalha vai ser decidida sobre se o mérito da nossa opção por soberania e por um modelo de desenvolvimento e licenciamento mais cooperativo e mais justo vai ter chance de sobreviver a esse contexto, a esse cenário. Acho que meu tempo esgotou, eu estou aberto a perguntas. Eu queria fazer só um comentário. Pois não. Que é a segunda palestra que eu vejo e reflito sobre um documentário que eu assisti, que você conhece, O Futuro da Comida. Já viu esse documentário? O Futuro da Comida. Ele vai falar sobre as patentes. A estratégia é a mesma na área da indústria de alimentos, né? O que acontece com as patentes do software está acontecendo com as patentes de transgênicos na indústria de alimentos. O agricultor hoje é refém do fornecedor de semente e de agrotóxicos. Ele só vai poder plantar conforme a licença que vem junto com a semente. A indústria de agronegócio, as indústrias monopolistas de agronegócio, aprendeu com a indústria de software, está reproduzindo o mesmo modelo de escassez artificial e de controle através de legislação de direito de propriedade material, exatamente replicando o modelo na semente. Sim, sim. E a semelhança, nesse documentário, eles mostram um caso muito interessante, eu acho que tem muito a ver, de que, por exemplo, a Monsanto lá desenvolve o chamilho transgênico, e aí alguns fazendeiros com fazendas próximas, vai de teste, né, acabam sendo contaminados por aquela semente. E aí a Monsanto vai e processa eles. Né? Aí descobre-se que a própria Monsanto, quando estava transportando as sementes, deixou cair sementes na fazenda do cara, porque o caminhão era aberto. Mas a Suprema Corte Americana diz que não interessa isso. O que interessa é que o cara tem uma propriedade que o outro dá. E não interessa se foi uma. Aí o juiz escreve isso, né? Não interessa se foi uma abelha que pegou. Mas o que importa é que está lá. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Não vai importar se você viu, não viu, sabe, não sabe, ou seja, até o provedor que está fazendo o acesso físico, né, ao dado, vai estar sendo processado. Você não tem como fugir. Né? A ideia é cercear tudo. Se não me engano, Suprema Corte do Canadá. Foi um plantador de canola que resolveu ir até a última instância e perdeu por 5-4 na Corte Suprema Americana. Não, Canadá. Sim, senhores, é esse mesmo cenário que estamos vivendo, não só na área de informática, mas também pelo controle do acesso e replicação do conhecimento. Semente é conhecimento. Quais sementes plantar? Quais sementes são boas para plantar? É um conhecimento que estava de posse dos agricultores e que está sendo apropriado através de lei como de direito exclusivo de fornecedores industriais. É o que o colega estava citando aí em relação a como essas leis vão funcionar na prática. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Pessoal, a gente está com o tempo esgotado. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para o palestrante, tem esses formulários aqui, vocês preencham, por favor. A gente envia o e-mail dele e ele responde para vocês. Obrigada, obrigada. Muito obrigado pela atenção dos senhores.